tá tudo errado. Você não sabe falar mais de amor, não consegue enxergar a minha dor. Ainda pensa que assim vai tudo bem, nem imagina que sonhei com outro alguém. Tá tudo errado. É melhor cortar o mal pela raiz. Eu não posso mais fingir que sou feliz. Sustentar essa mentira me faz mal. Eu não tô legal. Quando a vida traz outro amor pra nós, é melhor se entregar e seguir em frente. Por isso agora eu vou partir. Meu destino quem faz é o meu coração, que encontrou finalmente uma nova paixão. Por isso agora eu vou seguir, pra ser feliz quem sabe a vida inteira. Nunca mais vou chorar por um homem assim, insensível e sempre distante de mim. Tá tudo errado. É melhor cortar o mal pela raiz. Eu não posso mais fingir que sou feliz. Sustentar essa mentira me faz mal. Eu não tô legal. Quando a vida traz outro amor pra nós, se entregar e seguir em frente. Por isso agora eu vou partir. Não quero mais amor de brincadeira. Meu destino quem faz é o meu coração, que encontrou finalmente uma nova paixão. Por isso agora eu vou seguir, pra ser feliz, quem sabe a vida inteira. Nunca mais vou chorar por um homem assim, insensível e sempre distante de mim. Por isso agora eu vou partir. Não quero mais amor de brincadeira. Meu destino quem faz é o meu coração, que encontrou finalmente uma nova paixão. Por isso agora eu vou seguir, pra ser feliz quem sabe a vida inteira. Nunca mais vou chorar por um homem assim, insensível e sempre distante de mim. Tá tudo errado. Eu não posso mais fingir que sou feliz.